7-0-9-0-1-1. Solid system. 1-3-2-0, unable 1-2-8-0-8. 家的保险。这是广州啊，广西啊，找到我家的买房。好，你好，你好，那安福路吗？ Seven Monte Gentleman at 3601, 2 direto com base. Com base, já 3601. Nove 065, voo direto ao Quito, subi mantendo os voos 340. Corrigido, frequência 125.1, alterna 123.8. Cidade Congonhas, via Rota do Plano, após o Luna 0, por base, após o Luna 6, conforme nota após, nível 360. Decola Pistão 0, faz o pulagem em curva direita. Perfil de saída Tango 1, transição ótima, cena 5464, controle 0.8. RJ e até o 44, nível 380. decola da Cristina Zero, sua direita após decolagem. Perfil de saída São João 1, Leda, transição do Alto. Acena 5473, controle 90.8. 249, cuidando do pessoal, 5R2AZ, liberar o setor, autoridade de caixa, limpeza. autorizada, 190 graus, 099. Time is at bastante autorizado via parte de leste alfa no posto de espera de emissor e eu corrijo. Reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Roma 349, decolagem 32, chama o controle no 08, bom voo. 08, pegado. Roma 349, na escuta do controle, Salvador. Afirmativo, bom dia, Felipe. Roma 349, bom dia. Contato radar na decolagem, dia saída, salvo 1, subiu, mantenha no voo 380. Salvo 1, sobe 380, voo na 3, passa. Alfa, Yankee, Fox Trade, você escuta? Autorizado até o gate 01, ok? Reporte ao término. Chama 0075, decolada 42, chama controle do Salvador, ano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 075, contato a zona de colagem, via saída São Bruno, subindo ao treino de voo 360, após o último autorizado do meter. do 300, após a Juliana, né, agora do nível 36. Chame o centro de estudo, potência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 075, estamos no centro de frequência 125, 1, alterna 123, 8.